These are other kids. This is just an accident. Just a couple of wild punks out raising hell. Busco-chanchada. Fast and Fuck. Começando o episódio número 6 do Fast and Fuck, o podcast mais rápido, fuderástico, poderoso e... Fodão. Fodão da... Fodosfera. Aê! Aqui é Anderson Meira, vulgo perna. Aqui é o Hendrix. Aqui é Nicolau. E aqui é o Alemão. Vamos pra notícia que hoje o negócio aqui tá bruto, hein? Ui, brutalidade. Oh, yeah. Fast and Fuck News. A notícia bizarra da semana é a seguinte: mocosou o celular lá. Onde a funcionária de uma loja de Sumaré foi presa após de afanar o Brasil, aparelho. Brasil, é, sim. É Brasil. É, cara. Brasil. Sumaré, é brasileira, ali. Cara. Brazilian Persecution. Essa funcionária foi presa após afanar o aparelho de um cliente e escondê-la na vagina para despistar o flagra. Ai, que bom! Cara, eu espero que não tenha sido aqueles Motorola PT550, né? Tijolão, assim. É, depende, vai saber o tamanho da bitola ali, cara. Ninguém sabe. Gulup, já tá lá dentro. A dita cuja foi presa, acusada de furtar o celular de uma cliente de uma loja de variedades populares, onde ela trabalhava no centro de Sumaré. Fugou em 99. Exatamente. É. O aparelho foi encontrado pela PM, escondido na prixiroca da acusada durante a revista. Mas como assim, cara? A revista então, foi é uma bem revista minucio... interna. A revista foi bem minuciosa essa, né? É, não, a nossa polícia é equipada com aparelhos... É. Óculos. Vai lá, destrincha, Hendrix. A fulana aí era responsável pelo setor de guarda-volumes do estabelecimento comercial. Guardou bem, sabia. É ambulante, né? E quando percebeu a distração da vítima, pegou o celular que estava em cima do balcão e... Gulup. Quando a vítima deu falta do telefone, a cliente chamou a dona da loja... contou sobre a desconfiança quanto à participação da moçoila. Agora imagina se ela recebe uma ligação no meio do... Imagina se tivesse no vibracal, né? Ela tinha um orgasmo, cara. Ou se tivesse aquele celular que tem antena. Imagina a antena pra fora, assim. Ah, aí. Não. Isso aqui é meu clitóris. Meu cybergrelo. E como nesses lugares sempre tem um filho da puta que vê, uma outra funcionária do local confirmou que havia visto quando a fulana afanou o aparelho. Questionada, acusada negou. Os PMs que passavam pelo local foram avisados sobre o furto. Pior é a pessoa ela querer devolver o celular pra mulher. Ah, não, tô aí, tô a, aí. E a dona ia falar assim, ah, não quero essa porra, enfia no cu. E aí, na hora da revista, veio a surpresa. Realmente, o celular estava escondido lá. Olha só. É, ela enganou, cara, por pouco tempo. Porque, segundo testemunhas, na hora em que foi perguntada pela dona da loja sobre o furto, ela chorou e ainda disse que era armação. Então era um óculos, pô. E que ia processar todo mundo. É, tá, a gente conhece muita gente que fala, vou processar. Sempre assim, né? Tomara que a bateria exploda, né? Tem bateria celular que explode, não tem? Pensou nada? Cara, que medo. Mas será que isso aí dá pra transmitir DSTs, cara? Cara, imagina. Agora queria... Cara, via Bluetooth, queridos, né? Amigos, queridos amigos, vocês falaram assim, ah, não quero mais essa porra, enfia no cu. Cara, já pensou se... Aquele celular que atende automático, ela solta um peido ali, cara. Imagina, mas... Seu contato não foi encontrado. Esse pessoal que trabalha em lojas de departamento, geralmente é uma escravidão do caralho, né? O cara entra às 8 da manhã e vai sair só meia-noite. A princesa Isabel não, cara, assinou lá, né? Você imagina a situação que tava esse celular dentro dessa mulher, cara. Meu Deus, a hora que caiu, pensaram que era um bacalhau, né, cara? Um Cheetos queijo. Cheio de cera do ouvido do cara. Ah! Aí depois ela foi embora na cara dura, mas caiu no colo da polícia. Mas será que tinha crédito esse celular, pelo menos, cara? Cara, boa pergunta, viu? Boa pergunta. Aliás... Será que era da Vivo? Ou da Oi? Claro. Ô, desgraça. Tá barato dessa semana, Box, A Hora do Pesadelo, rapaz, com 7 filmes. Que coisa boa, hein? 69. Por 69 você pode levar o Box. É, pra quem gosta de filmes de terror aí, esse é um ícone. Clássicos. Um ícone, o Freddy Krueger, o grande. Tem aí os 7 filmes, pela bagatela de R$69,90, você pode parcelar no seu cartão de crédito, o link está aí logo abaixo no post. Aliás, vocês foram assistir A Hora do Pesadelo, não? Eu ainda não. Dizem que é uma bosta. Ah. Sério mesmo? É verdade. Puta, o cara acaba de fazer propaganda dos seriados, filmes aí. Que o novo não tá no Oscar. Não, mas... É a refilmagem. Por cima. Mas é a refilmagem, porque esses aí são os clássicos. Esse... É, cara, pra mim toda refilmagem é como se fosse uma banda cover, cara. Os outros do Halloween também lá, eu achei que ficou igual, cara. Não teve nada demais, assim. O cara fala, mas tem cenas que não tinha no outro. Aí tem 10 segundos de cena. É, verdade. E um cara deu 9 passos, no outro deu 10. Não perca essas promoções, porque você só encontra aqui no Fast and Funk do Tosco Chanchada Podcast. Ui! Senão o Fred vai entrar no teu sonho. Enfiar o dedo no seu cu. Com a navalha. Toscos. E hoje, senhor alemão, estamos estreando aqui a nova coluna, né, do... Sim! Do Fast and Fuck. Sim! Conhecida mais como... 5 Minutos. Ui, delícia! Já estamos com o nosso ouvinte aqui a postos, né? Isso, está lá esperando. Preparadinho, ele sabe que ele tem 5 minutinhos, se ele não sabe, ele vai estar sabendo agora. Isso, porque o nome é sugestivo. É, você tem 5 minutos aí para responder as nossas perguntinhas aqui, né? Fácil, fácil, né, alemão? Sacana! Bom, vamos lá então, cronômetro na mão, senhor alemão. Está valendo. Seu nome? Panucci. Seu nome completo? Panucci, Aparecido Vieira. Idade? 21 anos. De onde você é? Falei do Ceará. O que faz da vida? Sou estudante universitário, fudido. Por que o céu é azul? Porque é a prova que Deus é homem. Se fosse viado, ele era rosa. Qual episódio do Tosco você mais gosta e por quê? Jesus, uma biografia de Tosco. Vocês vão pro inferno. Qual o seu ídolo? Você. Na hora do sexo, você geme? Não, porque tem que gemer a mulher, caralho. É, você é mudo? Não, sou mudo. O lag aqui tá bonito, hein? Você já teve vontade de fazer sexo com um pseudo-anão? Jamais, cara. Isso é condicionou novo. De onde vem essa sua fama de maconheiro? Pé! Qual é a capital do inicial? Pé! Diga 29 características da música Beat It do Michael Jackson. Pé! Qual integrante do Tosco você acha que deveria ser embalsamado? Pé! Alemão. Você tá aí ainda, né? Tá indo aí, né, Vanute? Tô. Ah, tô, tá. Você só tá lento só pra responder, né? Tá, beleza. Então manda mais uma aí. Cante uma música. Pai, não vou cantar, não, pai. Você já comprou alguma coisa tosca na internet? Pé! Qual o seu filme gay favorito? Não, sei não. Não, o que? Esqueceu? São tantos que ele tem que escolher um, né, cara? Cara, ele ficou em dúvida, porra. Ele tá baixando, ele tá baixando. Pode ser o top 10, então. Ô, Manu, você já pegou alguém aí fazendo sexo, cara? Qual foi a sua... Cara, eu moro no condomínio, né? Então, normalmente, dá pra escutar alguns gemidos à noite, né? O pessoal praticando e tudo mais. É interessante, assim. Agora, vem... Como você conheceu o Tosco Chanchada? Cara, eu escuto muito podcast. Eu acho que tem um banner qualquer aí de outro podcast. Ah, você não dá nada, então, pra nós, né? É isso. Não, pra você não dou nada mesmo, não. Qual o maior fora que você já levou na vida? cara. Qual filme você não indicaria? Cala a boca. Qual filme você não indicaria para ninguém? Cara, não sei. Repete essa pergunta, repete, cara. Tem algum, deve ter algum. Você já limpou o pau na cortina? Não, mania psicopata não é comigo, não. Qual a sua bebida alcoólica favorita? Cerveja. Já tomou hoje ou não? Cara, tô querendo marcar uma hoje. Tá. Quem você tem vontade de matar? Minha irmã. Aí, você devolve o troco quando te dão errado? O que cortou aí? Você devolve o troco quando te dão a mais? Não, claro que não, cara. O otário é ele. Olha, que isso, cara. Que isso. Hipoglós ou Ring of Fire? Ring of Fire. Linguiça ou salame? Não como. Pseudo anão ou Marco? Diga de onde vem o ecrã elástico do âmbito aleatório. Ah, deve vir do ânus do nonão, cara. Quanto é 7 vezes 8? Pé! É por isso que você faz humanas, né? Pelo jeito. É. Você já chupou sorvete de banana? Não, não provei, né? E só a banana? Já chupou alguma coisa? Não vou te chupar, não, cara. Vamos nos seus 30 segundos finais, fala aí o que você quiser, cara. Você tem 30 segundos pra dizer o que vier na sua cabeça. Na minha cabeça? Peraí, não precisa falar muito funcionando. Peraí, cara. Puta que pare. Acho que ele foi pegar um piolho pra falar assim, não, isso veio na minha cabeça agora. Uma caspa, né? É que tá uma pessoa muito querida que ia falar que eu não novo. Meu irmão, você não novo. Eu pensei que você tá me devendo. Seu baitola, aquela pitu, seu viado. E eu quer pegar o alemão por trás. Ui. Esse é o nonô depois da lepra, né, cara? É o nonô que virou eremita no Nordeste, né, cara? É o bom, você ainda tem 5 segundos. Caramba, bem, acabou! Viado! Esse é o Vanucci, o nosso ouvinte, o primeiro participante, a cobaia do 5 Minutoscos. Sempre que você lembrar de nós, Vanucci, você vai poder falar, sim, fui comido no tosco. Ai, que inferno, até que ninguém escuta essa bagaça, cara. Vanucci, aquele abraço, cara, muito obrigado aí, valeu. Abraço pra vocês por trás. Abraçar o perna por trás continua sendo perigoso, cara. Não, o perna continua abraçando. Isso é bom pra caralho. Bom pra caralho dessa semana com o senhor Alemão. Olá! Alemão, o que você tem pra nós hoje aí? Nada. Bom, o que eu tenho para vocês, crianças? Crianças não, quem joga videogame hoje é velho, cara. É verdade. Adulto. Aliás, antes do Alemão falar... Pronto, eu ia sobre falar isso agora. Aí, vou falar agora. Nicolau coleciona a figurinha da Copa? É. Cara, tá tudo errado nesse mundo, cara. A Rockstar, todo mundo sabe que a Rockstar faz só jogos polêmicos, né? Sim. GTA, Bully, The Warriors, que é sensacional também, entendeu? E ela fez uma declaração esses tempos atrás que diz o seguinte, que os pais que compram os jogos deles... E dão de presente pros filhos, são um bando de irresponsáveis, cara. Lógico, tem que dar o dinheiro pro filho ir lá comprar. Porque, na verdade, sim, esses jogos não são pra molecada de agora, são pros adultos que jogavam desde a época do Atari. Pra gente esse jogo faz sentido, mas pra essa molecada não, cara. É, tá escrito lá, mais 16, mais 18, né? Então, eles reclamaram justamente disso, dos pais que não seguem aquela faixa etária marcada lá na caixinha e dão de presente pros filhos. Ou seja, a empresa tá fazendo a parte dela, mas os pais é que não fazem a parte deles. É, eles estão jogando a responsabilidade pros pais, né? Exatamente. O Nicolau, né, cara? Você viu falando sério? Nicolau também fala. Mas por falar em falar. Pois é. Fala aí, Alemão, o que tem de bom essa semana? Essa semana eu vou indicar um jogo de videogame. Olha. que eu, Perna e Vinícius tivemos a possibilidade de destrinchá-lo, né, Perna? É verdade, muito bom, muito bom. Detonado já, já vai colocar as dicas. Não, de quase, né? Nós demos uma passada que nada mais, nada menos é do que Super Street Fighter 4. Cara, sensacional. Os gráficos, assim, os, aliás, assim, os trailers, assim, do, a abertura, do jogo, a abertura. É demais, cara. Cara, muito bem feito. É uma parada, assim, que você começa a entender por quê que, de fato, a indústria do videogame hoje vende muito mais do que a indústria do cinema, cara. Sem contar também que tem uma porrada de personagem dessa vez, né? É, além, no Street Fighter 4 tinha já uma renca, né? Mais de 20. E agora aumentou, se eu não me engano, uns 8 ainda. Inéditos, sem contar uns que... Sumidão, que tava aí, o A. Dom lá, que não existia mais, o DJ, né? Eles voltaram totalmente remodelados, com especiais novos, muito bom. Vale a pena aí pra quem gosta de jogos de luta. Acho que a maioria da galera que curte videogame gosta de jogos de luta, então fica a dica aí, Super Street Fighter 4. E apesar de ser o Super Street Fighter 4, traz todo o saudosismo do Super Street Fighter 2, né? Verdade. Porque tem o bônus novamente do carro e do barril. Nossa, olha que coisa, cara. Verdade. E totalmente remodelados aí. Coisa linda, cara. Muito bem feito mesmo. Verdade. Saiu pra PlayStation 3? Acho pra Xbox também, Xbox, né? E pra PC acho que deve sair também. Provavelmente. É isso aí. Curta aí Super Street Fighter 4. Se você não gosta, você é um perfeito cabaço. Idiota. Ao seu Nonô! Ah, não! Não! Alguém me mate! Não! I'll break up with my baby today! I'll break up with my baby today! I'll break up with my baby today! No Pergunte ao Seu Nonô desta semana chegou um e-mail internacional. Rapaz, esse cara é fudido, hein? Eu acho que ele é um mentiroso do inferno. É. Eu acho que é uma mentira descarada isso, Almeida. É mesmo, seu Nonô? Almeida. Vamos lá, então. Almeida. Vamos ler o e-mail aí de Ulisses Souza, que aí, mandou ó. Aqui para o Pergunte ao Seu Nonô. Nome de mentiroso. Mentiroso. E aí, família Tosco Chanchadeira, meu nome é Ulisses. Vagabundo. E é um enorme prazer escrever para o melhor podcast da atualidade. Arrombado. Moro na Espanha, em Sevilha, e acompanho o Tosco há algum tempo, embora esta seja a primeira vez que eu me atrevo a mandar um e-mail. Não sei porquê, cara. Os caras têm preguiça. Dá né? medo. Ah, eu acho... medo de mandar. É medo. Medo, seu Nonô. É medo. É medo. É medo. O principal... É, medo que agora eu tô fazendo Muay Thai, cara. Vou arrebentar a cara, rapaz. Tapa na cara, rapaz. O príncipe... Você é um cabaço, cara. Eu sou. O principal motivo que me levou a escrever para vocês é consultar a Enciclopédia de Carne. Esse oráculo é o pau vivo. Do perna. Enciclopédia. É a Barça. Enciclopédia. Esse oráculo vivo que conhecemos por seu Nonô. Ô, seu Nonô, você tá mostrando o oráculo pra ele? Ninguém vai mexer no meu oráculo, não. Filha da puta. Cabaçando aí. Não vem poder no meu oráculo, não, hein? Oráculo que a mamãe colocou talquinho. Ninguém vai enfiar o pau. Vamos à pergunta, porra. Pergunta, porra. Seu Nonô. Oi. Algum tempo não, conheci... Não, nunca. Una muchacha. Ah, achei que era essa. Uma moça espanhola. Em pouco tempo, a sincronia entre nós foi tão intensa que terminamos intensificando essa sincronia na casa dela. USB lá, avatar total. Plugou nela. A garota realmente leva o jeito na coisa e sabe honrar a nacionalidade dela. Quero dizer com isso que as espanholas dela sabem trabalhar muito bem. Ah, é uma de... É umas escravas espanholas que ela tem, umas pseudanães. Mas então, seu Nonô, mesmo ela sendo bastante mais experiente que eu... Ah, minha irmã. Eu ainda não me atrevi... 140 anos. A realizar a maior tara com ela. eu tô louco pra dar unos soquitos em la costela dela. Que é? Unos soquitos en la costilla. Unos soquitos en la costilla. Que isso, o cara quer espancar a mulher, rapaz. O cara quer dar uns tapas, né? Eu entendi. Eita porra. Não entendi o que tem a ver a teta dela com o soquinho. Então, sucrilhos. Aí ele diz o seguinte, seu Nono. Como é que eu falo com ela e faço ela entender que a minha maneira de amar é dar, e dar carinho é um pouco diferente? Ele gosta de dar o cu, né? Dar carinho de uma forma diferente é meio esquisito, pra dar, né, cara? O cu, rapaz. Agora que eu me toquei. Ele quer que ele enfie um câmbio no cu dele. E um cabo de martelo no cu dele, rapaz. Obrigado desde já, mas gostaria de pedir uma outra coisinha aí. É folgado ainda. Vai. Imaginei o quão bacana seria vocês mandassem um recadinho pra ela em espanhol. O cu bacana? Imagina o cu bacana dela. Não entendi a pergunta. É, tem que mandar um recadinho em espanhol. Imagine aí. O senhor fala espanhol, seu Nando? Eu faço. É. Falo. O nome dela é Cristina Belido. Belido? Belido. Pronuncia assim, Cris Belido. Cris Belido. Cris Belido. E ele fala... E caso for dito alguma coisa... Lê aí logo, anjo. E caso for dito alguma coisa em espanhol, eu prometo gravar um vídeo e a reação dela e mandar assim que possível. Será? E ele acha que ele sabe falar espanhol, né? É. Senão não, então responda aí pro menino aí o que, que ele faz aí pra convencer a moça a tomar umas porradas e gostar ainda. Bom, primeiramente, né? Como é que é o nome do maldito? É Ulisses. Ulisses. Nome de mentiroso. Ulisses. Se você, Ulisses. Na verdade, Ulisses, eu acho que o que você tá precisando, quando a pessoa quer que bater na outra, né, Almeida. É. Como é que é o nome dele? Esqueci de novo. Ulisses, Ulisses. Ulisses. Ulisses Souza. Geralmente você tá esperando uma reação, né, velho? É. Lembrei seu nome. Então, o que que tá acontecendo? Ele, ao invés de bater nela, ele quer, na verdade, apanhar dela, né? Uhum. Que é um homem másculo que enfie alguma coisa ruliça. Em loculo. Um loculo nele. Provavelmente. Uma pelota em loculo. Uma bolonha. Bolota. Isso é italiano. Que se foda. Que se foda. Eu acho, Ulisses, que você é um tremendo viado, Ulisses. Maricone, filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Eu acho que você é um filho da puta. Pelota. Cara, eu não entendo certas coisas. O cara já acha a mulher muito foda e experiente pra caralho, como já, ele mesmo já diz. Já fez a tradicional espanholita. Já fez isso, a espanholita. É o cabaço. E ainda o cara quer dar umas porradas na costela da mulher, velho. Se quer bater, bate logo, depois aguenta o tranco, né? É, ué. É, depois aguenta o pai dela e os irmãos correndo atrás do cara, né? Vai, vai fazer vale tudo, alguma coisa assim. Eu, ô, Cris... Sim, vou falar em espanhol com você. Cris, como é que é o nome dela? Belido. Se você está namorando o Ulisses mentiroso, você necessita enfiar um cabo de marreta em el culo dele. Que ótimo! Puta que pariu, cara! Ulisses, sai do armário, viado! Cris Belido, venga pra cá, venga pra cá! Mas se você quiser mandar o seu e-mail também no... e tocar no oráculo do seu Nono... Seu cu, viado! Você pode mandar um e-mail para e-mail@... Tossechado.com. Filho da puta! Filho da puta! E coloca lá no assunto, pergunte ao seu Nono. Isso. Beleza, véi? Beleza, Almeida. Respondido, então, a pergunta do rapaz, tudo né? Tudo bem, tudo bem. Calma demais. Hasta la vista. Sweet, sweet baby got me going out of control. Promotor. Hoje, segunda-feira, às 8 horas da noite, sai o resultado da promo Tosco. Olha só. Se você não retweetou a mensagem lá do Tosco Chanchada, você está perdendo a chance de ganhar... Cabaço! Você está perdendo a chance de ganhar aí o seu... Cabaço! DVD. Cabaço! vai deixar eu falar. Curtindo a vida doidado. Sensacional. Crasco, crasco da sessão da tarde. Salve Ferris. Salve Ferris. É, Ferris. Essa foi boa, hein? Ferris Bueller Day Off. Vai parar, velho, viado. Depois que fizeram a pergunta pra ele, ele ficou todo excitadinho, né? É. Um velho maldito mesmo. Bom, é isso, galera. Fiquem ligadinhos. Se você não segue o Tosco Chanchado no Twitter, você está perdendo. Corre lá, dá tempo ainda. Tem o link aí abaixo no post pra você retweetar a mensagem e concorrer aí ao DVD do Curtindo a Vida Doidado. Vamos agora para Tosco Indicação. Cala a boca, filha da puta. Eu dou um burro. Eu mato ele. Muito engraçado. Tosca Indicação dessa semana, senhor alemão. Sim, quem? Estamos aqui com uma das maiores mentes criativas da internet. Olha! Rapaz que faz, mas não ganha dinheiro, não sei porquê. Não ganha... tá aí, rapaz. Eu não consigo entender por que esse cara não ganha dinheiro. Porque fica melhor do que o original. É verdade. Estamos falando de quem? Do Hugo Soares. Sou eu mesmo! Hoje na Tosca Indicação estamos aqui com o Hugo Soares do Capas Customizadas. Beleza, senhor Hugo? Beleza, prazer estar no Tosco Chanchada, olha. Olha, primeiro mineiro no Tosco Chanchada. Agora sim, o cara se realizou agora. Já, né, teve um orgasmo. Eu sonho com isso desde pequenininho. Então tá, né? Desde quando seu nonô tinha 90 anos. Hugo Soares, vamos para as perguntas básicas. Idade, sexo e natural de onde? Sexo e natural de onde? Bom, eu tenho 28 anos, sou de Minas Gerais e eu sou homem, muito homem. É, o cara tem 28 com a cara de 37. Ah, que isso, rapaz? Acabado que só. E não bebe, só fuma esse maldito alemão. É, que tá o problema. Ah, eu bebo sim. Acabado tem cara, você tem cara de acabado, pé. Que isso, rapaz, mas eu já sou um pai de família. Não tem, ah, só cara. Porque você é pai, você tem que ter cara de acabado? Não, cara, não, isso aí é consequência, meu querido. Perna tem 18 anos. O dia que você tiver um filho, você vai saber do que eu estou falando. Ô, Hugo, mas fala aí, da onde veio todo esse tesão, desejo, essa frescura aí no rabicó por Photoshop, cara? Caralho, frescura no rabicó. Bom, eu baixava, baixo ainda, né, muitas séries e filmes, e eu ficava assim, cara, eu procurava na internet capa pra colocar nos meus DVDs, né, e só achava tosqueira. Eu falei, caralho, velho, eu já mexo com Photoshop aí, deve ter uns 13, 14 anos, mais ou menos, desde novinho que eu mexo com Photoshop, e comecei a fazer minhas capas. Falei, ah, vou começar a fazer umas capas aqui. E no início comecei a fazer e fui guardando o computador, eu tinha muita capa e pronto. Cismei, falei, ah, vou colocar esse trem na internet, né? E montei um blog lá, meia boca lá, e fui colocando esse trem lá e não sabia o que ia dar, não, e fui colocando. Foi assim que começou, mais ou menos, porque eu não achava capa boa e fiz as minhas. Qual a versão do Photoshop que você começou? Ah, eu comecei a mexer com a versão 4.0. Cara, eu comecei com a 3, você acredita? Verdade. Nossa, você é mais velho que eu, então, nisso. 1945. Na verdade, se você olhar lá no banner lá de abertura no splash do Photoshop 3, cara, tem lá. Tem o alemão lá. Tem lá alemão, isso. Ele foi um dos beta testers. Não tinha nem computador, ainda já tinha Photoshop. Hugo, você já recebeu algum convite aí dessas empresas aí que produzem esse tipo de material, capas de divulgação de filmes, essas coisas pra trabalhar, cara? Cara, nunca recebi não, mas recebo muito comentário a respeito de falando, pô, você tinha que estar nas produtoras fazendo as capas. Muita gente não sabe que quem faz as capas não é a criatividade deles que são ruins, eles são obrigados a colocar aquele monte de merda nas capas, né? Então não tem nem jeito. Mas eu nunca recebi, não, ó. Se puder, alguém estiver escutando, trabalho numa produtora aí, chama Hugo Soares, que sou eu mesmo. Isso, vai ser o apelo aí, Hugo. É, como é que é? Capa por comida, né, cara? Melhor do que dar o cu, né, cara? Você teve. É, eu ia perguntar justamente qual que era a sua preferência, Hugo, mas... Já respondi. Como ele experimentou os dois, já falou, com certeza. Não! Hugo, quanto tempo você leva aí pra produzir uma capa dessa, cara? Cara, isso depende muito. Depende muito de disponibilidade de imagens na internet. Mas se tiver com eu achar imagens boas aí, as explicações todas do filme, cast, essas coisas todas, é, empenhar assim, fazer direto a capa, em uma hora eu consigo fazer uma capa bacana aí, uma hora e meia. Olha de produção. Caralho, hein, Bi? Tá rápido, hein? É, mais ou menos isso. Assim, teve capas que demoram mais, tipo a de Lost, que tá no post principal lá do Capas Customizadas. Essa, box. Porra, essa demorou pra caralho, cara. Aquele demorou box, muito. Lost. É, que além de fazer as capas, fez box, fez um monte de coisa, teve muito tratamento de imagem ali até chegar naquela textura de ferrugem, aquela coisa toda, e foi muito trabalhoso aquela capa. Aquela, sim, demorou. Acho que dá mais trabalho pro colocar em perspectiva lá no blog do que pra fazer a capa, né? Verdade. Cara, pior que não. Pior que não, cara. Tem um programinha que já faz isso. Ele monta a capa sozinho pra você e já deixa daquele formato. Ah, você usa isso, né, Hugo? Tem um programinha que já faz isso. Plugins que você usa no Photoshop, Hugo? Bom, eu uso o KinoCalc 2, que é pra recorte de imagem, questão de... A coisa pra mim mais difícil em Photoshop cabelo. É recortar cabelo, cara. Uhum. Cara, quem, assim, consegue fazer isso com perfeição, eu falo que domina o Photoshop, assim, praticamente 90%. As técnicas geralmente são meio complicadas, né, cara? Muito complicadas, cara. É, eu uso esse plugin KinoCalc, ele ajuda bastante, mas muito mesmo, ainda não fica perfeito. Usa alguns brushes aí, mas nada demais assim não, o resto é tudo na munheca mesmo, na mão mesmo. Você fez algum curso, Hugo? Nunca na minha vida. Fui pegando assim, tutorial na internet, YouTube, e fui aprendendo. Isso mostra que o cara não tem um tempo livre do caralho, né, alemão? É verdade, cara. Puta cara, que pariu, viu? Acho que ele fala que trabalha das 8 às 10, mas das 8 da manhã às 10 da manhã, né? E ele fala que não tem mais tempo pra fazer nada. É. Acabou meu tempo. Não é isso não, cara, assim, pegava um serviço pra fazer e eu não sabia fazer aquilo, e eu procurava na internet e ia aprendendo outras coisas que eu precisava pra fazer aquilo, e acabava que eu aprendia mais coisas com aquilo. E teve aí, depois que eu trabalhava numa prefeitura, depois eu fui mandado embora, eu fiquei 2 anos trabalhando em casa, e aí o tempo livre foi essencial, que, porra, eu fazia capa pra caramba, eu ficava à toa o dia inteiro, coçando o saco, que era uma beleza. Tendo punheta. Ô, muita! Não, mas é brincadeira, mas é, a gente sabe que pra chegar num nível igual o material do Capas Customizadas, a gente sabe que o cara, além de tempo livre, tem que ter aí uma força de vontade da porra pra chegar àquele tipo de resultado, né? Cara, da porra eu não sei não, mas tudo bem, mas tem que ter mesmo. Isso eu te falo, hoje eu tô com alguns projetos de capa até parado aqui, que igual eu tô falando, eu tô trabalhando pra caramba, tô sem tempo. Já chega em casa querendo dormir, sem ter vontade de fazer nada, né? Eu tô desanimado, cara, de fazer, porque é o que eu falei, muito sem tempo mesmo. Mas em breve deixa acabar. Igual eu falei, tá capas de Lost lá na frente lá do site. Aquela lá vai ficar até a temporada acabar. Depois a gente começa a lançar mais umas capas aí. Todo artista usa uma assinatura, né? Pra identificar os seus trabalhos. E a gente notou que os seus trabalhos geralmente são assinados com... não com o, mas com um pinto, né, cara? Assim, é colocado um pênis de borracha em alguns materiais que você produz. Isso, cara, aí é realmente a sua marca registrada? Não, minha marca registrada não é essa, sabe? Mas por que, eu acho que esse assunto, cara, foi surgir? Ué, a gente, você percebe que assim, a gente nota o teu trabalho e tal, e a gente percebeu que isso aí é uma constante, né? Aparecer algum pinto lá pra ser um objeto fálico pra identificar que foi feito por Hugo Soares, né? Cara, não é que foi feito por Hugo Soares. No início, você tá falando de banners. Isso não entra pinto no capa customizada, tá, gente? Isso seria banners de podcast. Bom, o Bob ficava falando, coloca um pinto aí, não sei o quê. Coloca isso, coloca aqui, no banner. No banner, tá? Verificando. No banner. A gente corta essa parte. No banner. Aí, cara, teve uma vez que a gente colocou num podcast de Lost, colocou um pinto na mão lá do Loki, né? E surgiu muitos comentários, né, cara? Ah, aqui é um site de família, meu filho entra aqui no site, que não sei o quê, não pode ficar fazendo isso. Vocês são sites que tem muitas visitas, não sei o quê. Cara, vai se fuder todo mundo, cara. O site é nosso, a gente põe o que a gente quer. Que não cobra nada. Daí... um pinto, né? O... inclusive um pinto. Se vocês quiserem, vocês deixam colocar o pinto no banner de vocês, então. É, eles colocam o pinto onde eles quiserem. Parece que vai enfiar na bunda e tudo bem. Oh, meu Deus. Ai, ai. E aí, cara, depois desse dia, toda vez, sem brincadeira, é, aí pegou vamos gosto. Pensar mal de mim aqui, depois mas acostumou. A oportunidade que eu tenho, eu coloco um pinto no banner. Você pegou gosto, então, Hugo? Não, gosto eu não peguei, não. Tá difícil ainda, você faz na má vontade mesmo. Faz por obrigação. Não consegui acostumar ainda, não. Hugo, além de mexer muito bem com Photoshop e tudo mais, e fazer aquelas capas maravilhosas lá do Capas Customizadas, você agora também é editor de podcast, né? Sim, desde o ano passado. E eu... que você tá achando da experiência? Uma merda. Isso que é trabalho. Uma merda total, você não tem vida. É, você fica na frente de um computador pra editar um podcast, uma hora você fica na frente dele no mínimo 6 horas. Isso quando tá tudo belezinha, né? Fora quando tá tudo uma merda os áudios. Aí é mais tempo. E. Ah, eu só tenho que falar que é uma merda editar podcast. É gostoso editar, é bom você ver o retorno da galera, mas editar é trabalhoso demais, muito. O que, que é pior então, Hugo? É colocar e... o pinto no banner ou editar podcast? Cara, eu... essa pergunta pode ficar sem resposta. Ah, tá vendo? Essa pergunta vai ficar sem resposta. Não, tudo bem, o silêncio às vezes é a melhor resposta, viu, Hugo? Hugo, então manda aí o endereço do Capas Customizadas aí pra galera e explica aí um pouquinho do que a galera pode encontrar por lá. Cara, o endereço é capascustomizadas.com. É, você vai encontrar por lá capas, a maioria de capas customizadas por mim, pelo Marcelo, são capas de seriados. São muito poucas capas de filmes que a gente customiza. É muito complicado achar imagem de filme, é mais difícil do que achar de série, né? Vou encontrar um acervo de capas de filmes lá, que eu vou te falar um negócio, que tem mais de 2.000 capas de filme lá, postada pelo o Amarildo, que, pô, ele deve ter, sem brincadeira, uns 3 mil filmes na casa dele, já com capa, tudo no computador, e ele posta muita capa. Tudo original. Essas capas, né? Essas capas são originais. E de customizada lá, você vai encontrar mais ou menos aí umas 30 séries de capas customizadas lá, você vai encontrar lá no site. E encaixa aí, certinho nas caixas que a pessoa compra aí no mercado, sim, dá certinho. Isso depende muito, porque essas capas que compram, tem vários estilos e vários tamanhos, né? Normalmente, essas mais caras, que custam em volta de R$2, são capas boas, vai encaixar certinho. As mais baratas têm tamanho menor, assim, questão de 1 milímetro, 1,5 milímetros. Aí é só dar um corte lá, cabe certinho, tudo belezinha. Beleza. Mande seu abraço aí, a sua cobrança, enfim. A sua indignação pra andar com o pinto aí. É, vale. Vale o que você quiser, senhor Hugo Soares. Que é melhor colocar o pinto no banner do que ser um pau no cu, né, cara? É, enquanto eu, com certeza o pinto ainda vai continuar no banner. Ui. Cara, não tem nada pra falar, não. Pra mim é um, sem brincadeira, assim, é satisfatório estar participando aqui do Toast Chanchada. Sem brincadeira, eu sou fãzaço seus mesmo. Vocês fazem um trabalho pra mim excelente, eu já falei isso com perna, não é puxação de saco nenhuma, porque eu acho que todo mundo tem que reconhecer o que é bem feito, né? Então... vocês estão de parabéns e obrigado aí por participar do Fast and Fuck. Uhum. Então, pra terminar, Hugo, buzina do Chacrinha pra você. Abelardo Barbosa. Odeio essa buzina! Buzina do Chacrinha, filho da puta.